ligar pra ela, saber pra ela vir me socorrer. Que de amor é que se morre? Rick Renner, Lágrimas de um Homem. Aqui, ó, Conexão Sertaneja na sua frequência favorita. Vai pro intervalo, volta já já. Continue ligado. Conexão Sertaneja volta já. O melhor do sertanejo. Conexão Sertaneja. Lucas Bressan com Espartaco. Aumenta o volume, o Conexão Sertaneja tá de volta. Anjo. Todas as lembranças começam a falar que o meu destino é você. Eu sei que quanto mais eu penso, começo a lembrar. Me perco nesse jogo de te amar e de não te querer. Dói demais não te ter. Eu sou louco por você. Anjo, eu só penso em você. Eu só penso em te querer. É você, você, você. Eu só penso em você. Eu só penso em te querer. E é você, você. Anjo, eu só penso em te ter. Eu só penso em te querer. Anjo, é você, você, você. Eu só penso em te ter. Eu só penso em você. Você, você, anjo. E eu tenho a honra de chamar pra essa canção Espartaco! Lucas Bressan, deixa comigo, rapaz, vambora! Dói demais não te ter. Penso em você, eu só penso em te querer. E é você, você, você. Eu só penso em você, eu só penso em te querer. E é você, você, você. Eu só penso em você, eu só penso em te querer. E é você, você, você. Eu só penso em você, eu só penso em te querer. E é você, você, anjo. Valeu, Espada! Tamo junto! Eu que agradeço, é nós, rapaz, tamo junto! Que o sistema é bruto. Conexão Sertaneja. Hoje não vou te ligar, vou sair com a minha galera. Tem mais de 20 querendo meu beijo, essa noite me espera. Eu vou sozinho porque seu ciúme eu já não aguento. Tá dos piores, você tá se achando a melhor do momento. Eu vou te ensinar quem é que manda de verdade no meu coração. Só volto quando o sol raiar e quando eu chegar não quero confusão. Porque eu curti a noite toda sem você. Sem sua falta eu senti pra te dizer bem a verdade. Eu bebi até champanhe, eu estourei. Foi mais de 10, não faz pergunta, eu tô feliz, amei, amei. Não foi você que eu amei. Feliz foi mais de 10 que eu bebi, amei, amei, amei.

Mas a criança que estava ao seu lado é fruto da nossa paixão. O ritmo da galera. Conexão Sertaneja. Conexão Sertaneja. Sertaneja do Brasil, www.baixarsertanejo.com. Bora misturar e você para meu que é que dá, que dá, que dá. Bora misturar e você para meu que é que dá, que dá, que dá. Quanto mais se bebe, mais bonito eu vou ficar. Tudo fica lindo, fica fácil de beijar. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Lucas Luco, louca, louca, o modelo que virou cantor, né? Continua o Conexão Sertaneja, Felipe Ferrari, Centro do Meu Mundo. O mundo inteiro entra em pausa e admira a beleza de uma obra-prima rara. A gravidade que me arrasta pra dentro do seu coração. É forte, é inexplicável, é coisa de outra dimensão. Ah, ah, você é o centro do meu mundo. Te quero a cada segundo. Vivo só por você. Só com você. Do seu lado eu tô no paraíso. Você é tudo que eu preciso. Nosso amor é tão profundo. Você é o centro do meu mundo. Olha aí, Felipe, quem vem cantar com a gente? Fernando e Sorocaba. gravidade que me arrasta pra dentro do seu coração. É forte e é inexplicável, é coisa de outra dimensão. Você é o centro do meu mundo, te quero a cada segundo, vivo só por você, sonho só com você. Do seu lado eu tô no paraíso, você é tudo que eu preciso, nosso amor é tão profundo. Você é o centro do meu mundo, te quero a cada segundo, vivo só por você, sonho só com você. Do seu lado eu tô no paraíso, você é tudo que eu preciso, nosso amor é tão profundo. Você é o centro do meu mundo, você é o centro do meu mundo. Aqui o sistema é bruto. Conexão Sertaneja. Lá em casa a festa nunca acaba, tudo termina em balada. Sou professor de curtição. Lá em casa tem sempre uns amigos, e qualquer coisa é motivo pra fazer comemoração. Lá em casa a geladeira tá sempre cheia, a churrasqueira tá sempre acesa, e a gente tá sempre cantando. Lá em casa é todo mundo meu convidado, gata dispensa seu namorado e pode chegar chegando. Aqui quem faz as regras sou eu, se der B.O. o problema é meu, caso igual não existe eu aposto. Relaxa que é tudo nosso, aqui quem faz as regras sou eu. Se der B.O. o problema é meu, caso igual não existe eu aposto. Relaxa que é tudo nosso. Lá em casa a geladeira tá sempre cheia, a churrasqueira tá sempre acesa, e a gente tá sempre cantando. Lá em casa é todo mundo meu convidado, gata dispensa seu namorado e pode chegar chegando. Aqui quem faz as regras sou eu, se der B.O. o problema é meu, caso igual não existe eu aposto. Relaxa que é tudo nosso, aqui quem faz as regras sou eu, se der B.O. o problema é meu, caso igual não existe eu aposto. Relaxa que é tudo nosso. Aqui quem faz as regras sou eu, se der B.O. o problema é meu, caso igual não existe eu aposto. É tudo nosso. Aqui quem faz as regras sou eu, se der B.O. o problema é meu, caso igual não existe eu aposto. Relaxa que é tudo nosso. Pedidos, conexão sertaneja, @hotmail.com. Põe a mão no coração, é o tá no juízo. Arrocha, arrocha, arrocha e vem comigo. Põe a mão no coração, é o tá no juízo. Arrocha, arrocha, arrocha e vem comigo. Arrocha, meu bem. Começa a tocar, todo mundo sabe o clima pode esquentar. Você que tá parado começa a remexer, tira a mão do bolso, vem pra pista, eu quero ver. Pode dançar junto ou pode dançar sozinho, na hora do arrocha o que importa é o passinho. Vem Campo Grande, põe a mão no coração, é o lugar do juízo. Arrocha, arrocha, arrocha e vem comigo. se tá parado, começa a remexer. Tira a mão do bolso, vem pra mim se eu quero ver. Pode dançar junto ou pode dançar sozinho. Na hora do arrocha o que importa é o passinho. Põe a mão no coração, é o grau do juiz. Arrocha, arrocha, arrocha e vem comigo. Põe a mão no coração, é o grau do juiz. Arrocha, arrocha, arrocha e vem comigo. Põe a mão no coração, é o grau do juiz. Arrocha, arrocha, arrocha e vem comigo. Põe a mão no coração, é o grau do juiz. Arrocha, arrocha, arrocha e vem comigo. Quero ver dançando. Vem campo grande, põe a mão no coração, é o grau do juiz. Arrocha, vem. Põe a mão no coração, é o grau do juiz. Arrocha, arrocha, arrocha, vem. Põe a mão no coração, é o grau do juiz. Arrocha, arrocha, arrocha e vem comigo. Põe a mão no coração, é o grau do juiz. Arrocha, arrocha, arrocha e vem comigo. Maria Cecília Rodolfo, Arrocha, vem comigo. Fechou, acabou a nossa edição de hoje. Pra voltar amanhã, nesse mesmo horário, na sua rádio favorita. Um grande beijo, um forte abraço e até amanhã, gente. Valeu! Diego e Danimã, Zezé de Camargo e Luciano. Esse teu olhar me busca, me maltrata, me assusta. E eu não sei o que fazer. Nunca me senti assim. Diz o que você quer de mim. Eu tô querendo o seu prazer. Tô aqui de peito aberto, pronto pra qualquer loucura. Tô pensando em você. Tô querendo não querer, mas meu corpo te procura. Será que é amor? Será que é amor? O que eu tô sentindo agora? Coração acelerado, feito um touro dominado, ainda vai me enlouquecer. Será que é amor? Que não me deixa ir embora. Faz tão dependente, tão perdido, tão carente, apaixonado por você. Tô aqui de peito aberto, pra qualquer loucura. Tô pensando em você. Tô querendo não querer, mas meu corpo te procura. Será que é amor? O que eu tô sentindo agora? Coração acelerado, feito um touro dominado, ainda vai me enlouquecer. Que não me deixa ir embora. Que faz tão dependente, tão perdido, tão carente, apaixonado por você. Será que é amor? Será que é amor? O que eu tô sentindo agora? Coração acelerado, feito um touro dominado, ainda vai me enlouquecer. Será que é amor? Que não me deixa ir embora. Que me faz tão dependente, tão perdido, tão carente, apaixonado por você. Que me faz tão dependente, apaixonado por você. Você ouviu pela sua rádio Conexão Sertaneja.